essa vocês não esperavam, né? É o moleque do Cits, viu? Cê acredita? Essa gata é um sonho do qual eu não quero acordar. Sensualiza dançando na intenção de me provocar. Sabe deixar o clima mais quente, faz de um jeitinho diferente. Toda boa mexe com a minha mente. Ai, ai, ai, ai, ai. Enquanto dança todo mundo admirando, joga o cabelo e pina a bunda e rebolando. E vai jogando e rebolando. A vibe é boa, ela não para de dançar. E quando desce todo mundo admirando, já com o cabelo empina bundo revelando. My bitch psycho, she go loco. A baba boy, ela não para de dançar. So baby, back that ass on me. Have you ever got head in a VIP? I get nasty, nasty, nasty. Yeah, this the last song, then you coming with me. Come baby, up, down, down like a merry-go-round. I'm the hottest in the street, you the baddest in the town. Don't you play with my emotions, I'm too focused. 24 hours, she gon' keep it open. I never met a girl like you, you. Show me how you do what you do, do. Yeah, you know it feel good when it's new, it's new. We can take it back to my room, back to my room. E quando dança todo mundo admirando, joga o cabelo, empina a bunda e rebolando. E vai jogando e rebolando. A vibe é boa, ela não para de dançar.